Fala Salvador, tá 3179. Confirmando TAM 3171, no autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5414 no transponder. TAM 3171, autorizado para São Paulo, Guarulhos, nível 360. Decola pistola 0, curva direita, saída da AEL, transição Leda, foto Oblique, abre o volume 6, rota do plano, controle 2018, transponder 5494. Correto, portal 62, chama pronto, pushback, acionamento, TAM 3171. Chama lá, 3171. Mas essa prova é excelente. 19. Chama lá, presta atenção. O SAR 7200 confirmando Natal, nível 230, radial 050. Decolando da 10 com curva esquerda, prosseguindo em rota. O transponder em 2640 e só confirmando já brifado quanto ao canal. Para o cotejamento, chamem 121-9, o SAR 7200. O nome é 07, desce para 2000, ajuste 1019, vai manter a proa. Em caso de falha de comunicações, vai interceptar o localizador e completar o ILS. Motivo, separação de tráfego, reduza para 180. Está reduzindo, só dá para manter a proa por mais 8 milhas. Vai ser o suficiente. Obrigado. Correto, confirmando apenas o nível 230, ok? Abissa 6570 ciente, continua a aproximação, guardando pista no zero livre. Gol no 7 no 5, no solo 53, táxi via Alfa, reportante da táxi foi Juliette para ingresso. Táxi via Alfa, acompanhante da Juliette para o ingresso. Gol 7. Abissa 6570, pouso autorizado, pistão no zero, vento 140 graus, 14 nós, variando até 20 nós, pista molhada. Veio pouso na 570. O 607 esquerda pro 150 pro localizador, chama estabilizado. Esquerda 150 pro localizador ou no 607? 1897 em aproximação, reduz a checa trem torre 1867. Prefere a torre 1867, pode ir. Gol no 7 no 5, confirmando portão 02, ok? Taxi é via Alfa Juliette 02 é o portão. Alfa Juliette para o 02, 7 no 5. Torre Salvador, muito bom dia do Gol no 897, baixou e travou. Gol no 897, bom dia, continua a aproximação, aguardando o pistão no 0 livre, ajuste 1019. Guardando o livre, Gol no 897, 1019. Abissa 6570 no solo 55, liberando via Golf, taxina me escuta via Alfa, Kilo, Pat 3, atenta ao sinalizador. Via Golf, Alfa, Kilo, Pat 3, na sua escuta, 6570. Sete 7200, aguarda para o cruzamento da 1028. Santana 3171 no pushback acionamento, portão 62. Santana 3171 não autorizado, reporta táxi. Autorizado, reportar para o táxi 3171. 1897, autorizado pouso, pistão 10, vento 140 graus, 139. Ali, pouso com 1897, observando algumas variações de localizador. Entendi. 4069, para a cópia, chame 121, decimal 9. 219. Ativa a aeronave na final agora para pouso, Star 7200. O nome é 07, 5 milhas para o externo, em aproximação, reduz a checa trem, chame a torre, 1186-1607. Obrigado, até daqui a pouco, 1607. Até. Mas autorizado nível 340, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda após posição bridge, onde intercepta peso no 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5426 no transponder. Autorizado Campinas 340, saída da AEL, depois Leda e bridge, controle 1208, 5426 no transponder, a aerovia 2 voo no meio, 1449. Correto, portão 8, chama pronto, pushback, acionamento azul 4069. Chamarei. Salvador, bom dia, Gondomé 07, o número 2 para 10. Afirmativo, voo o SAR 7200, após a passagem do Boeing da Gol na curta, de imediato, ok? De imediato, após a passagem do mesmo, tá livre, eu já tenho mais uma aeronave na final para pouso também, não, não zero, ok? Firma chamando a torre Gol no 607. Afirmo, bom dia. Bom dia, continua a aproximação, número 2 para pouso, formarei pista livre. Gente, obrigado. No visual, SAR 7200. SAR 7200 prossegue via Delta Alpha e reporta antes do ataque seu Juliette novamente. Voo no 897 no solo aos 59, liberando via Fox. Taxi na minha escuta via Alfa e reportante ao Taxi Juliette. Alfa na escuta, reportante ao Juliette, voo 1897. Voo no 607, pouso autorizado, pistão no 0, vento 140 graus, 13 nós, pista molhada. Livre pouso na 10, obrigado, 607. Para o táxi da 3171, com 202 a bordo, acionamento 4 horas e 15 até em nome de avião. Ok, 3171, no ciente da passagem ao P3 da Força Aérea, está na Alfa, segue ele como número 2, no ponto de espera 186 torre. A passagem aeronave da Força Aérea, ponto de espera, chama a torre 186. Ou no 897, chama o solo em 121 decimal 9 para seguir com o táxi. O SAR 7200 autorizado contornar a área gramada, vai via Juliette Índia, no ponto de espera 18.6. Solo, bom dia, bom noite, 97. Chame antes da Juliette no 897. Então 3171, confirmando, pode prosseguir o táxi, ok? Alfa, corrigindo, pátio, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera chama a torre 1186. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 10, torre 1186, obrigado. 7 no solo 02, espera direita, chama o solo 121 desse pau 9. Direita 119, igual no 607. Boa noite, 97, após a passagem da aeronave da TAM, ingressa Juliette 03 ao portão. Salve Salvador, muito bom dia, agora no 607, lembrando a pescoça. Bom, no 607, bom dia, táxi via Alfa e reportante da táxi da Juliette. Alfa e reportante da Juliette, 607. Informar o, a autonomia. Mil chegada bom. Ah, e o POB também. Mike Eco Oscar, está autorizado a aproximação ILS, está agora 6 milhas e meia para a Duna. A linha e mantém 3171. Tá, 7200, decolado 04. Chame o controle 1208. Controle 208, SAR 7200. Muito bom dia, SAR 7200. 7200, este é o controle de Salvador, meu cordial. Contato radar, suba sem restrições. Muito bom dia, ascendendo sem restrições, SAR 7200. Voo 9085, aproxima-se de Alagoinhas, já autorizado para 5000. Tango Mike Eco Oscar, no localizador em aproximação. Reduza e chame a torre 1186 para instruções de pouso. Mike Eco Oscar. Reduzindo torre 1186, boa. Doutor, bom dia, Alfa Tango Mike Eco Oscar, está ligado também. Mike Eco Oscar, chame passando Simbra. Simbra, Oscar. São 3171, decolado ao 07, no controle 1208. 1208, bom dia. Controle Salvador, São 3171. São 3171, é o controle, contato radar após 2000, gira direita, voe Leda, após Leda, Brit. Após 2000, voa direto Leda, confirme? Positivo, após Leda Bridge. Gente, está 3171. Oscar. Confirme? Eu vou sim, passando Simbra. Mike Eco Oscar, livre pouso, vento 140 graus, sono 32. Livre pouso, Mike Eco Oscar. É o controle. Aciona a identificação, ajuste 1019, desça para 8000 da chegada bomba. 804, autorizado Galeão, objetivo 360, via peso 10, da Euleda Bridge a subida, curva direita após a decolagem, 5427 ao código, 1208 ao controle. 100, autorizado 360, Galeão, via peso 10, da Euleda Bridge a saída com curva direita, 5427, consumo transponder, controle 208, voo 1804 na 10. Correto, chama para posicionar. Vamos lá. Qual o objeto 5808, 360 Brasília, 5808, está autorizado Brasília, nível de voo 360, via peso Luno 7, árvore anexa subida, primeira curva direita após a decolagem, 5422 é o código, 1208 é o controle. 5422? 5422, 22. Ok, 22. 2-2. Brasília solicitado 3-0. Marra Boreleta da 10, decolando curva direita. Antes do Lucro 7. Com 4-2-2-2-2-0-8-2. 8-0-9 da UES. Só confio, por favor, transponder. 54-2. Correto, é para posicionar. Confio, então, se tiver problema. Autorizado, Champagne Stack. Com Oscar no solo aos 12, táxi até o pátio 3, da minha escuta. Ah, ok, então chega o solo, 219. Solo, bom dia, vou matar no Mike Acosta. Mike Acosta, muito bom dia, prossiga via Alfa, me chame antes da Juliette. Chame o canal coordenado Tango 18, boa viagem. Bravo, me confirme, por favor, o pátio que se encontra? Confirmando, é a centena para Guarambi? Afirmativo, acabou de aparecer aqui para mim. É, pronto para cópia? Está autorizado Guarambi, uma centena, vai prosseguir direto em rota, subida árvore após árvore direto, primeira curva à direita após a decolagem capitular 17, 5434 é o código, 120, decimal 8 é o controle. Repita, por favor, o transponder. 5434, tá ok? Agora tá correto, me confirme, por favor, o PLB. 03 a bordo, acionamento táxi decolagem agora com a torre 186. Mike Eco Oscar, ingresse no pátio principal, me chame na Lima. 3153, passa 8500. Para 2000, né? Para 2000. Autorizado, pátio Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 186. Pátio Índia e Alfa, ponto de espera da bandeira 186. Muito esperado, então é seu motivo de trabalho. Minha torre 1186, voo 9085. 186, muito obrigado e bom dia. Da Gol, chame passando externo, trem checado. Chamarei no externo, Gol. Checo Oscar, se autorizado o táxi Lima, Mike Quebec, ingressa na pista e vai até a Bata. Me chame ingressando na Bata. Questionamento azul 4069, Fiat 8. Autorizado, chame para início de tarde. Chamarei. Ainda não, senhor. Já passou externo embaixo da base, avistou agora. Ok, avistado, livre pouso, pistão no zero, 160 graus, 109. Livre pouso, bom. 160 com quanto? Com 10, 160 com 10. 160 com 10, obrigado. 2859 Salvador, desça para 8000 com 1019. Aqui é com Juliette, aciona a identificação, voo Imari, chegada Mari, pista 10, 19. Aqui é com Juliette, contato radar em Coral. Tô 3153, está autorizado a aproximação em LS. Já, 3153.